3216, no solo 34, Oliveira direito, autorizado o táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 3216. Hello, good morning, Argentina 19911, gay 11, request trigger and set up. Argentina 19911, stand by to push. Standing by, Argentina 19911. Vitor Bravo Índia, aguarde para ingresso no pátio principal. A gente não anda, não vamos entrar, tipo, sendo bom, vamos comer de taxi. Argentina 19911. Salvador, Argentina 1911. Argentina 1911, go ahead. We have to wait for Dominica to change the start for pushback. Argentina 1911 coming to push again. Got you. Hello, Argentina 1911, request push and start. Argentina 1911, clear to push and start, come in for text. Clear for push and start, Argentina 1911. Argentina 1911, approve a taxi to the holding point runway 10 via MNA Pro and taxi India at the holding point, call me ready, QNH 1014. Salvador, que é o Vitor Bravo. Vitor Bravo, autorizado, prosseguir com reboque, reporte ao término, portão 07. Salvador, Argentina 19011, breaking from the point, 5110. Argentina 19011, clear to line up and take off to runway 10, windy 170 degrees, 05 knots. Clear for take off, 5110, Argentina 19011. Argentina 1911 Airborne 852, call Salvador Depart to 120.8. Contestador 120.8, Argentina 1911, thank you. Vitor Bravo Índia, ciente, bom dia. Silvano, bom dia, Gol 161, na posição 0, ciente da Golf, autorização Guarulhos. Gol 161, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via peso Luno 0, Taubaté, nível de voo 360, saída São João 1, Leda Mótima, decola da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva direita, transponder 5401, controle 120, decimal 8. Confirma apenas a saída. São João 1, Leda Mótima. Ainda não consegui copiar a saída, poderia soletrar para a gente mesmo? São João 1, Sierra Alfa November, Vitor Oscar 1, Leda, Lima Eco Delta Alfa, Mótima, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Sente autorizado 360, decola da 1-0, com curva direita após a saída Tango, Leda, Mótima, 5-0 no transponder, 1208 é o controle, Gol 1-1. Gol 1-1, só confirmando saída São João 1. Afirmativo, Tango 1, Gol 1-1. Protegimento correto, chama pronto, portão 1-0, Gol 1-1. Chamará, Gol 1-1. Gol Salvador, gol número 61, no posição 10, para posicionamento. Gol número 61, no portão 10, está livre, chama táxi. Livre, chama táxi, gol número 61. Azul 2849, prepare sair da Arbor 1 e aguarde a cópia. Para o táxi, gol número 61, temos 173 a bordo, 43 de autonomia, alternando o galeão. Gol número 61, autorizado táxi até o ponto de espera da piscina na 0, via Pátio Táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, QNH no 0 no 4. Pátio Índia, ponto de espera, reporte pronto, solicitado no 0 no 4, gol número 61. Alfa contrário da 1-0, por alto, voo 961. O 961 autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento no 70 graus, 059. Autorizado, alinhar e decolar no 0, voo 961. Salvador, gol, Golf X-Way Golf. Golf X-Way Golf, bom dia, X-Way Golf na posição 01 no Romeu, pátio 3. Autorização de reboque da nave para a posição 11 do pátio 01. Gol, Golf X-Way Golf, autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Portará para ingresso, X-Way Golf. Gol 961 no decolado 3, no chame controle 120, decimal 8. Linha 1,